Boa noite, alô ouvintes da Rádio Campeche, sejam bem-vindos à estreia de Fitofonia. Eu, Rosa da Chica e Sinara Miller, apresentamos agora o primeiro Fitofonia, um programa de rádio que traz a influência das plantas nas letras das músicas. Plantas de qualquer lugar, nas músicas de qualquer lugar. Programa ao vivo, no último domingo de cada mês. Pelar la caña, recoger la grapa de la caña, robar de la caña la dulzura de la miel, pero sin embadurnarse, como cuando relajarse de miel. ¿Cómo? Empalagarse de miel, gracias, gracias pueblo. Apagar a tierra, acariciar la tierra, conocer los deseos de la tierra, el calor de la tierra, la propicia estación y fecundar el suelo. Chico Huarte. Num domingo ensolarado aqui na Rádio Comunitária Campeche, Rosa e eu nos encontramos na oficina do Conrad Rose sobre radiocomunicação. A alquimia entre nós foi visível. Meses depois, no dia de Reis, 6 de janeiro, no Bar do Pescador, nascia Fitofonia, um programa feito por Rosa da Chica, Conrad Rose e eu, Sinara Miller. Com músicas sobre flores, folhas, frutos, sementes, sobre a flora que nos rodeia. Ouvimos agora Sil da Terra, composição de Milton Nascimento e letra de Chico Buarque, de 1977. Segundo Chico, essa é uma canção de trabalho agrário que Milton compôs, inspirado no canto das mulheres camponesas na colheita do algodão do Vale do Rio Doce. A versão traz o grupo Wakiti, a Mercedes Sosa e agora MPB4 e Quarteto em Si. Thank you. E hoje, no Fitofonia, além de trigo, tem abacate na refazenda, capim guiné, manga rosa, jabuticaba, dálias, rosas, margaridas, milho na palha, limão e muito mais. Melão maduro, sapo de joã. Jabuticaba, teu olhar noturno. Beijo travesso de um bugajã. Pele macia, ai, carne de caju. Saliva doce, doce, meu, meu duro sum. Linda morena, fruta de vez temporana. Cardo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai. Da manga rosa que eu gosto sum. Melão maduro, sabor de joã. Jabuticaba, teu olhar noturno. Beijo travesso de um bugajã. Pele macia, ai, carne de caju. Saliva doce, doce, meu, meu duro sum. Linda morena, fruta de vez temporana. Cado de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, cado de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai, morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai. Com a cara, a cor e o sabor do Nordeste, Tropicana. Essa versão é Vero Paz e Júlio, me lembra, Sinara? Júlio Villanueva, aliás, Jorge Villanueva, bolivianos. Rosa que eu gosto, sumo. Melão maduro, sapo de joã. Jabuticaba, teu olhar noturno. Beijo travesso de um bugajá. Pele macia, ai, carne de caju. Saliva doce, doce, meu, meu duro sum. Linda morena, fruta de vez temporana. Cado de cana caiana, vem me desfrutar.

sou delírio da rosa, um martírio na alma da rosa, que é a flor mais vaidosa e mais prosa. Entre as flores do nosso Brasil, abram alas pra rosa garbosa, da cor mais vistosa e gentil. Que em perfume e nobreza vem antes do cravo da dália, e até mesmo do puro e gentil mal me quer. Escravo da rosa, que flor mais cheirosa, de enfeite sutil e gentil. Olhem bem para a rosa, não há mais formosa, é a rosa mulher. Olhem bem para a rosa, não há mais formosa, é a rosa mulher, e reparem no cravo, escravo da rosa. E agora que temos o bom crisantemo, seu nome cantemos em prosa, se bem que não seja uma rosa. Uma rosa não é só uma flor, uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é a mulher recendendo de amor. Veja só, veja só, veja só, veja só. Mas como o pensar infantil fascina, de dar inveja, ele é puro, que nem o batalá. A gente chora ao nascer, quer se afastar de Alá, mesmo que a ira estraga a luz mais cristalina. Entre amoras e a pequenina, eu digo, as pretinhas são o melhor que há. Doces, as minhas favoritas brilham no pomar, e eu noto logo se alegrar os olhos da menina. Luther King vendo, cairia em pranto. Zumbi diria que nada foi em vão. E até Malcolm X contaria alguém que a doçura das frutinhas, sabor acalanto, fez a criança sozinha alcançar a conclusão: papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Amanda, Heloísa e as tardes do Rio Vermelho, beijo! Maçã, macieira, mamão, amoê, abacate, abacateira. Pedro Brunet, meu filho, direto da Barra do Sambaqui. Essa foi pra você, o Pomar. Salve, ouvintes! A gente ouviu Refazenda, de Gilberto Gil. Nessa música, Gil tem o abacateiro como seu interlocutor. E nesse diálogo, ele coloca que a natureza tem seu próprio tempo e que enquanto espera pelos frutos, estará brincando no riacho, aproveitando a vida. E enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã seremos tomate e anoiteceremos mamão. Saudade dos abacateiros endêmicos das areias e restingas do Rio Tavares, onde trazíamos a cestinha da bike cheia de abacate. Agora os abacateiros estão mortos ou cercados pelos condomínios da costa leste da ilha de Santa Catarina. Daqui a pouco vamos escutar Mangaratiba, do Gonzagão. E falando de Nordeste, queria mandar um beijo para minha amiga Verônica, que está ouvindo a gente direto de Fortaleza, no Ceará. Beijão, amiga! A gente está ouvindo Stone Flower, de Antônio Carlos Jobim, 1976. Não podia faltar. Arreda da linha, seu peste. Você não está rindo que esteja para Mangaratiba? Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba. Adeus, Pati, Araruama e Guaratiba. Comprei Bacanhema, vou até Mangaratiba. Adeus, Alegre, Paquetá, adeus, Guaíba. E o fim de semana vai ser em Mangaratiba. Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba. Lá tem banana, tem palmito, tem caqui. E quando faz luar tem violão e parati. O mar é belo, lembro, sei, eu disse assim, arpando com ternura junto à praia de Guiti. Oi! Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba. Lá tem garotas tão bonitas como a quem Zaza, Karim, Vete, Ana Maria e Lenin. Amada vila junto ao mar de Sepetiba, recebe o meu abraço, sou teu fã, Mangaratiba. Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba, Mangaratiba. Mangaratiba.

gente ouviu Capim Guiné numa versão do Raul, que na verdade inventou uma palavra, Guataíba, para rimar com Piritiba. Essa música tem uma história muito interessante, tem a ver com regime militar. Muito bom, muito bom. Cada animal dessa música representava um militar da época do regime militar, que invadiam fazendas daqueles que não se diziam amigos do golpe. Então, a censura não percebeu e liberou. Para variar, não entenderam. Você está ouvindo a Rádio Comunitária Campeche, a estreia do programa Fitofonia. radiocomunitariacampeche.com.br. Dá umas ideias pra gente de música que tem a ver com a flora, folhas, frutos, sementes. A gente está no Instagram também, @fitofonia. Tem e-mail, fitofonia@gmail.com. É isso aí, ajuda a gente a fazer um programa cheio de plantas. Simonal! Deixa comigo, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez esquindolele, outra vez esquindolala.

Não é mineral, não é zoo, é vegetal, é fitofonia. E não perca, dia 26, o último domingo de junho, Fitofonia Junina, a festa pagã. Ouvimos três versões de Corta Jaca. A segunda com Lísia, com Dé. E a terceira com Quarteto Negro. Paulo Moura, Zezé Mota, Djalma Correia, Jorge Degas. A primeira tinha falado com Luciana Soares no piano. E a música é da Chiquinha Gonzaga. Mande suas sugestões para o programa, para o nosso e-mail, fitofonia@gmail.com. Também pelo Instagram, @fitofonia. Segue a gente, dá ideias. Viva o mundo vegetal. Você está ouvindo a Rádio Comunitária Campeche 98.3 ou então pela internet radiocampeche.com.br. Fitofonia, último domingo do mês, 19 horas, Rádio Comunitária Campeche, 98.3. Por falar em planta, por falar em seiva, nós estamos lá na lua minguante. Cada fase da lua provoca uma movimentação distinta na água, na seiva das plantas. Hoje é o último dia da lua minguante, amanhã já é nova. A lua nova possui força mínima e a lua cheia força máxima. Lua minguante, ainda dá tempo para ir no bambuzal, cortar bambu para fazer as varetas da armação da pipa. Bora pro bambuzal, só cuidado com as cobras. Fitofonia. Thank you. ainda nesse som de corta-jaca, queria mandar um beijo para minha comadre Maria Aparecida, que ouve a gente aqui no Campeche, para minha irmã Sandra, na Barra do Sambaqui, e para meu pai, para meu padrasto e para minha mãe em Jurerê. Um grande abraço. Prazer apresentar nesse último domingo de maio o Fitofonia, uma frequência vegetal.